alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, meus amigos. Alô, minhas amigas. Ô, meninas. Ô, meninos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que bom. Olha, já tô aí. Pois é. A partir de agora, eu tô vendo que você já abriu o sorrisão aí, olha que coisa bonita. Já abriu o sorriso de zoreia, zoreia. A partir de agora, Maurício Fares aí com você e vamos deixar a tristeza de lado. Vamos pensar em coisas boas. Tem muita coisa que vai rolar aqui hoje no programa, eu tenho certeza que vai ficar muito contente, muito feliz. Menina, pra você. Meu amigo, aquele abraço. Sabe que eu me sinto muito honrado, muito feliz. É com a sua sintonia, com a sua audiência, viu? Então, fique comigo, que não me abandone, não me deixe só. É isso aí, não me deixe só. Olha, já que eu vou trazer a carta destaque também, aliás, vou dizer de quem é a carta destaque de hoje, viu? Eu ainda não vi. Daqui um pouco é que nós vamos ver aí quem é que eu vou atender. Mas eu já começo trazendo o Bruno e o Marrone para cantar uma música que foi muito famosa com o Renato Russo. Será? Opa, será? Roda lá, vamos nessa. Sou o primeiro homem na lua, fazendo o que ninguém já fez. Sou aquele homem na lua, amando pela décima vez. Sou apenas um ser humano que precisa sonhar antes de ir trabalhar. O que será? Quem viver? Ouço o que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. Só que a vida não teria sentido se você não estivesse comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. É inútil nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração. O que será? Quem viver? O que será? Aquele que dá mais terá o que receber. É inútil nadar contra a corrente, afinal, quem der. Olha, a carta destaque de hoje, ela na verdade é de veio lá de São Paulo. É da jovem, como é que é? Jovem apaixonada de Santo André em São Paulo. Parará, parará, parará. Bom, eu não entendi, eu não li a cartinha dela ainda não deu tempo. Mas eu vou já ler e vou... daqui um pouco a gente também vai saber o que, que nós vamos dizer para ela aí. O que, que a gente pode dizer para ajudar essa jovem de Santo André em São Paulo, né? Jovem apaixonada de Santo André. Mas é o seguinte, eu vou trazer aqui agora o Maurício Fares para cantar Solidão da Praia, tá bom? Essa música aqui foi um grande sucesso do meu segundo, do terceiro LP, não lembro bem. Essa música me deu aqui muitas alegrias. Então eu rodo aí pra vocês, o pessoal que ainda não conhece, vai ficar conhecendo mais uma das músicas do trabalho de Maurício Fares quando cantor profissional, né? Solidão da Praia, roda lá, menino, roda. Perdendo de vista o azul do oceano, eu vi meu bem se afastando na longa distância. Tristeza eu senti, chorando eu fiquei sozinho na praia. Porque, ó meu Deus, que a gente sofre mágoa no peito por um grande amor. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. E agora não volto naquela praia pra não mais chorar. Eu sei que é em vão, porque a distância nos separou. As horas são longas, sozinho no quarto, fico a meditar. Porque foi embora e até agora não quis mais voltar. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Choca muito meu coração. Esta praia é solidão. Mas... Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, minha amiga Luciana Pinheiro, ela mandou aqui pra mim, fez uma postagem no Facebook, de autoria desconhecida, mas é uma frase interessante, uma frase não, é uma mensagem muito interessante. Aos filhos: eu lhe dei a vida, mas não posso vivê-la por você. Eu posso mostrar caminhos, mas não posso estar neles para liderar você. Eu posso mostrar a diferença entre o certo e o errado, mas eu não posso decidir por você. Eu posso comprar roupas, mas não posso fazê-lo bonito por dentro. Eu posso aconselhá-lo sobre amigos, mas não posso escolher os amigos por você. Eu posso orientá-lo sobre álcool e drogas, mas não posso dizer não por você. Eu posso orar por você, mas não posso impor Deus na sua vida. Eu posso dar-lhe amor incondicional por toda a minha existência. Ah, isso sim, isso eu posso e isso eu farei. É isso aí, uma mensagem endereçada aos jovens, aos filhos de uma forma geral, muito bem feita, muito bonita. E não tem autoria aqui desconhecida, mas realmente muito bonito, né? Eu gosto de receber frases desse tipo aí, que a gente raciocina, a gente medita, a gente pensa e vê as coisas como são, como a gente gostaria que fosse também, né? Agora vou trazer uma dobradinha. César Menotti Fabiano, Palavras de Amor. É, Information Society, Repetition, né? Roda lá as duas, menino. Eu acho que o nome dessa música é isso mesmo. Repetition ou Repetition. Eu acho que é Repetition. Vamos lá, roda as duas, roda. Ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Vê se volta correndo pra mim, sem você eu durmo por direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Sua imagem não sai do pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento. Agora com vocês, só queria nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Vê se volta, quero estar em seus braços e ouvir de você. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Desce e volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. But I can't live Já que eu estou falando de frases da internet, o José Marcos dos Santos Santos também publicou aí na linha do tempo: posso esquecer quem me fez mal e me deixou triste, mas jamais esquecerei quem me fez feliz. Legal. É por aí. Acho que a gente tem que ser reconhecido e agradecido, principalmente, né, a quem nos fez alguma coisa de boa. Quem fez o mal, a gente larga pra lá, esquece, não tô nem aí. Eu mesmo, por exemplo, eu levanto a cabeça, vou em frente, não quero nem saber o que que vem aí de pessoas que não me acrescentam nada, nem ligo, nem esquenta a cabeça, viu? Olha, o Luiz Cláudio vai cantar agora o Rancho das Flores. Essa música aqui é bem antigo. Ela é uma adaptaçãozinha de uma música clássica, mas ficou muito bonito nessa interpretação aí do Luiz Cláudio, né? É o Rancho das Flores. Roda lá, menino. Entre as prendas com que a natureza alegrou esse mundo onde há tanta tristeza, a beleza das flores realça em primeiro lugar. É o milagre que aroma florido mais lindo que todas as graças do céu e até mesmo do mar. Olhem bem para a rosa, não há mais cor rosa, é a flor dos amantes, é a rosa mulher. Tem perfume e nobreza, vem antes do cravo, e do lírio e da hortênsia e da dália e do bom crisantemo e até mesmo do puro e gentil mal de quer. E reparem no cravo, escravo da rosa, que flor mais cheirosa, que enfeite sutil, que no lírio que causa o delírio da rosa,

personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internacional, de Milan d'Histoire, 2000 anos de história. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, uma notícia bastante alentadora essa que a gente que eu estou vendo aqui agora, que novos testes estão ajudando a decidir se uma mulher com câncer de mama deve fazer químio após retirar o tumor. O objetivo é auxiliar no caminho mais seguro e menos nocivo a ser trilhado no tratamento. Isso aí é uma coisa que preocupa demais, porque quantos milhares de mulheres passam pelo problema, muitas infelizmente perdem a vida, porque o câncer é uma doença, principalmente o câncer de mama, ele tem uma alta incidência entre as mulheres, porque é bastante nocivo, é bastante agressivo. E aí, então, além de fazer a cirurgia, ainda tem que passar pela quimioterapia. Vocês veem que é um processo terrível. É um processo terrível. Eu digo isso porque eu acompanhei todo o tratamento da minha irmã, ela que teve o câncer, teve que uma mama retirada. E aí, então, eu que acompanhei ela durante esse período todo, levava ao médico, eu que acompanhei durante a cirurgia. Então, eu sei o quanto ela sofreu, o quanto foi difícil, mas graças a Deus ela venceu. Mas é bastante agressivo esse processo. E agora, então, esses novos testes aí vão dizer se há necessidade ou não de se fazer a quimioterapia. Isso é muito bom, porque de repente muitas pessoas passam pela quimioterapia sem necessidade. E então é um sofrimento que não haveria e não deveria acontecer. Talvez, vamos ver se com esses avanços da medicina diminua um pouco mais o sofrimento das mulheres, né? Coitada, como sofre, meu Deus do céu. Não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira mesmo não, viu? Olha o Márcio Grey que canta agora, música muito bonita. É o mais importante, é o verdadeiro amor. Roda lá, menino! Quanto sinto em dizer-te e me podes desprezar. Logo, logo sei que devo deixar-te. Já não posso mais sonhar. Você fica tão calada, não sei mais o que fazer. E te sentes por minha culpa desprezada. Sei que não terei perdão. Você deve esquecer. Para que pedir carinho que não vale mais? Porque o meu destino está tão marcado. A minha vida, outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora e perdão te pedirei. Você deve compreender-me. Se eu quis sonhar, foi você que teve a ideia de querer me. Isso eu quero esquecer. Outra vida, um amor de verdade. Te asseguro que esta noite voltarei para quem amo. Sei também que não é hora e nem é fácil, mas perdão te pedirei. Sabemos que no instante nosso amor se acabou. E compreendes que o mais importante é o verdadeiro amor. Para que pedes carinho que não vale mais? Daqui um pouquinho a nossa carta destaque de hoje é a carta da jovem apaixonada de Santo André em São Paulo. Eita, legal! Ô, minha amiga Célia Souza, como é que tá você, Célia? Tudo bem? Ela mandou também uma frase aqui para mim, olha: semeie flores e colherá o perfume, semeie o carinho, colherá a amizade, semeie sorrisos, colherá a alegria, semeie a verdade, colherá a confiança, semeie a vida, colherá milagres, semeie a fé, colherá a certeza, semeie o amor e colherá a felicidade. É isso aí, a gente colhe aquilo que planta, né? Se você planta o bem, vai receber o bem. Se você planta o mal, pode preparar que lá vem o mal para você. Então, vamos sempre procurar semear as coisas boas. Vamos plantar sempre as coisas boas para a gente não ter que passar por dissabores. Jenny Birkin e Serge Gainsbourg, People and Words. Roda lá, menino. Essa dupla aí era danada, viu? Eles cantavam assim numa gemessão danada. Vai lá, roda, roda. Your love to keep me strong. I look at my when I feel a change, I look at my life, and it's not so strange. Look at me, look at me, look at l'amour interdit. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, gente, até o dia 20 ainda dá tempo, viu? Se você quiser ser um Papai Noel, de um dos milhares de crianças que mandam as cartinhas aí para a agência dos Correios, endereçada ao Papai Noel, passe numa agência do Correio, pegue uma dessas cartas aí. São presentes baratos. Compre um presentinho para uma dessas crianças e entregue na agência do Correio, que até o dia 20 eles se encarregarão de fazer a entrega, de serem aí o seu Papai Noel, de ser o portador do presente que você vai ser o Papai Noel, vai encaminhar para uma dessas crianças carentes que manda sua cartinha para o Papai Noel. Abrace essa ideia. Olha, é uma coisa que vai te trazer muita satisfação, muita paz interior e muita alegria também. Não custa nada você fazer uma criança feliz, não é mesmo? Vamos trazer agora Rita Lee para cantar a música José. Opa, olha o que foi, meu bom José. Roda lá, menino. Olha o que foi, meu bom José. Se apaixonar pela donzela. Entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Bem, agora tá na hora, né? Pode chegar para perto. Eu sei que é a hora que todo mundo se aproxima mais do rádio, mais do computador. Então, é a hora da nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta destaque de hoje é da jovem apaixonada de Santo André, em São Paulo. Veja só o que ela diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Olha, amor, que bom que tem um programa como o seu para alegrar nossas vidas e também ajudar as pessoas que estão sem saber como resolver os seus problemas. Olha, Maurício, eu tenho 19 anos, namoro um rapaz de 20 anos. Eu amo esse rapaz demais e ele também parece me amar, Maurício. O problema, sabe o que é, amor? Que ele é muito teimoso e não aceita que eu fale nada com ele em relação à vida que leva. E também, se estamos falando de algum assunto, ele não admite que eu tenha a minha ideia própria e que tenha a minha própria opinião e que tome a minha própria decisão. Só a que vale é a dele, ponto final. E isso me deixa muito desgostosa, Maurício. Porque eu sou uma mulher inteligente e não gosto de ser tratado como se fosse uma burra. A gente briga muito por causa disso, Maurício. Recentemente, nós tivemos uma discussão feia por causa disso. Nós estávamos comentando sobre uma notícia que saiu de uma família no sertão paraibano, onde a mulher teve 21 filhos e estava esperando mais um. Eu dizia que isso era falta de informação por parte do casal. E ele dizia que era por safadeza mesmo, apenas pelo prazer de fazer sexo e botar filho no mundo sem responsabilidade alguma. E com essa discussão, Maurício, nós ficamos aí, ninguém chegou no entendimento, ele acabou ficando emburrado comigo e foi embora, dizendo que não iria mais falar comigo. Como isso vem acontecendo com frequência, eu nem fiquei muito preocupado. Só que já tem mais de um mês dessa discussão e ele nunca mais veio me procurar. Eu estou desesperada, Maurício. Eu fico com vontade de ligar para ele, né? Mas ao mesmo tempo eu fico com receio da reação dele e que ele venha me xingar ou me maltratar. O que é que você me aconselha, Maurício? O que é que você acha que eu devo fazer? Agradece a jovem apaixonada de Santo André, em São Paulo. É, menina, que namoro complicado esse seu, hein? O rapaz é opinioso, cheio de opinião. E pelo visto você também não fica nada atrás, né? Olha, duas pessoas de gênio forte aí, realmente a coisa fica meio complicada, pois cada um quer fazer valer o seu ponto de vista. Olha, menina, se não houver uma mudança de comportamento dos dois, se procurar se ajustar um ao outro, cedendo na hora que deve ceder e abrindo mão de algumas coisas, essa união de vocês não dará certo de maneira alguma. Não vai dar certo, não. Infelizmente, não. Um de vocês vai ter que ser mais maleável. Vai ter momentos em que você vai ter que abrir mão de algumas coisas e tem momentos que também ele vai ter que abrir mão. Duro vai ser saber quem está mais propenso a abrir mão disso, não é? Pois com certeza os dois vão fazer a mesma pergunta. Por que que vai ter que ser eu? Então você já viu, né? Se um não decidir, se um realmente não resolver, não, eu acho que nós vamos ter que chegar no meio termo aí, vocês não vão chegar a um acordo. Veja que vocês dois são tão geniosos que ficam, né? Que ficam se acabando de vontade de ligar um para o outro. Ou você pensa que ele também não está com a mesma vontade e pensando o mesmo que você? Claro que está. Mas por terem esse gênio e natureza forte, não querem dar o braço a torcer de jeito algum. Como eu te disse, menina, só com uma mudança radical no comportamento de vocês dois poderá haver uma possibilidade de serem felizes ao lado um do outro. O mais correto nessa história, até porque vocês ainda são bastante jovens, é dar um tempo mesmo para amadurecer o sentimento de vocês e sentirem até que ponto se amam. Olha, uma separação nesses casos é sempre benéfica para se avaliar o tamanho do amor que existe entre vocês dois. Se realmente, depois daqui mais uns 2 ou 3 meses, esse amor ainda for tão latente e forte, aí prova que vocês se amam. Então vai depender única e exclusivamente vocês dois chegarem a um acordo, dialogar, expor o que tem expor o ponto de vista de um para o outro sem tomarem medidas radicais, onde as discussões terão que ser evitadas e que a opinião de cada um também seja respeitada. Nós podemos ter opiniões diferentes sobre vários assuntos, mas não opiniões que nos levem a ficar emburrados um com o outro por eu não concordar com a sua e vice-versa, não é? Você de repente não concorda com a minha opinião, fica com raiva de mim. Eu não concordo com a sua opinião, fico com raiva de você. Isso aí não pode acontecer. A gente tem que respeitar a opinião e o ponto de vista de cada um. É o caso, então, você... Dê mais um tempinho. Dá mais um tempinho aí. Vamos ver mais uns dias pela frente aí. Aí se você ainda continuar com esse amor todo no coração, e se ele também, ele realmente, se ele perceber que você é a mulher da vida dele, ele vai te procurar. Ele vai te procurar sim, e aí vocês podem, de repente, acabar chegando no entendimento. Mas só com a mudança de atitude por parte dos dois é que pode acontecer e dar certo a união entre vocês, viu? Entendeu, minha jovem apaixonada de Santo André, em São Paulo? Grande beijo para você, felicidades, fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, tá? Olha, se vai dar certo aí esse relacionamento, é como diz a música do Di Paulo e Paulino, só o tempo vai dizer. Então, roda lá, Di Paulo e Paulino, só o tempo vai dizer. Um abraço, minha querida. Passo a torcer, sou teimoso, eu confesso. Mesmo morrendo de amor, não vou te procurar. Sei que também está sofrendo, mas não quer voltar atrás. Dois corações estão pagando pelas besteiras que a gente faz. Não vivo sem você. Você não vive sem mim. Um dia esse nosso orgulho tem que ter um fim. Quem vai ser o primeiro a telefonar, chorando no meio da noite, quando a saudade apertar? Quem vai ser o primeiro? É certo pra gente saber. Só o tempo vai dizer se sou eu, se é você. Só o tempo vai dizer se sou eu, se é você. Não vou pra sua torcer, sou teimoso, eu confesso. Mesmo morrendo de amor, não vou te procurar. Sei que também está sofrendo, mas não quer voltar atrás. Dois corações estão pagando pelas besteiras que a gente faz. Não vivo sem você. Você não vive sem mim. Um dia esse nosso orgulho tem que ter um fim. Quem vai ser o primeiro a telefonar, chorando no meio da noite, quando a saudade apertar? Quem vai ser o primeiro? É certo pra gente saber. Só o tempo vai dizer se sou eu, se é você. Quem vai ser o primeiro a telefonar, chorando no meio da noite, quando a saudade apertar? Quem vai ser o primeiro? É certo pra gente saber. Só o tempo vai dizer se sou eu, se é você. Só o tempo vai dizer se sou eu, se é você. Gente, Eu vou me embora agora. Muito obrigado a todos pela sintonia, pela audiência. Muito obrigado pela atenção. Felicidades para todos vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Continue participando, continue escrevendo aqui para o programa, tá? Eu me sinto muito honrado, muito feliz, muito alegre com a sua audiência, viu? Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.